Muito prazer, nega pau. Sem fazer cara de mal, falador, passa mal. Não é pagando um pau. Cala a boca, baixa a cabeça e me escuta, porra. Falou bonito pra caralho, achando que aqui tem trouxa. Não é por aí não, mané. Pra tu botar uma fé, só malandro do tipo que o coração bate no pé. Qual é que é? Vai pensando que tá bom, achando que é fácil atrasar o lado de quem tem o dom. Uma dinastia da neurose saindo tudo abaixada. Pra pau no cu nenhum achar que nós estamos de graça. Pé de break é mato, tem os meus aliados. Sei que safado é mato, mas com nós é pau no gato. Malandrão? Não. Mas tudo tem seu limite, o certo é o certo. E aqui o ligeiro sobrevive. Quando sobe no ringue faz o que tem que ser feito. Como tem que ser feito, como um crime perfeito. É isso mesmo, falei mal, mas falem de nós. Se faz bem pro teu ego, fortalece a nossa voz. Por isso ouve, fica quietinho, pianinho. E vê se aprende com quem entende. Sem dar medo, batida perfeita, invadindo tua mente, te fazendo viajar. Tipo um entorpecente da neurose. Família, dinastia, pra quem desacredita. Então vai baixando assim da mão. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Então vai pensando que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Família, dinastia, força que me guia. Big D, Fal, TH e verbo terrorista. Preste atenção, se liga na missão. Fogo na... que eu quero é diversão. Amante do dinheiro e fã da madrugada. Comendo as danadas, amigas, não pega nada. Se for pra zoar, eu quero é mais. Crucificando os invejosos e os leve traz. A paz, aqui é o improviso. Tipo guerrilheiro destruindo o inimigo. Comigo, consigo, trazendo a fé. Pedindo ao Senhor que me mantenha de pé. É, vida esquisita, com toque de bondade. No meu rosto eu trago ódio e no fundo a maldade. Quem sabe, sabe o que eu quero dizer. Instinto criminoso misturando sangue e se rolê. Então vai pensando que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Então vai pensando que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Então, na Baixada Santista é assim. Mas precisamente Santos, a gente se encontra aqui. Na Ascensão, na moral original. TH, Big D, Fal. Quem não é passa mal, pensava que tava bom antes de começar o som. Com a batida pesada que sequestra a atenção, deixando em choque quem não conhece, causando inveja nos pés de breques. É povo não gosta, então pede pano pros verdes. Porque o som aqui não para. E pra versar por cima, inspiração é o que não falta. Como se tivesse apontado a quadrada. A sensação de pânico é causada com rap que sai das caixas. Caixa somada com bomba agita. Liga todo mundo pra gritar, foda-se a polícia. Abaixa não, sobe o som que é nós nativa. Complexo da chinfra aqui, várias meninas. Dos morro até a praia, nós tamo em casa. Coletividade só parceiro que não deixa falando. Não conhece de onde eu falo, não liga as áreas. Abaixa a cabeça, comédia e sai andando. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Então vai pensando que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados pra pensar no que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção. Então vai pensando que tá bom. É com nós mesmo, cuzão. TH, liga pau, Big D na missão. Escuta o som e não reage, vacilão. Pode vir que nós estamos preparados na contenção.